Jetro ouviu as maravilhas, Deus livrou seu povo, oh quão grande é. Do Egito a mão poderosa, nos braços do Senhor encontramos a fé. Gerson, Eliezer, testemunhas da dor. Eu fui peregrino, ele é meu salvador. A alegria resplandece, a vitória vem. Bendito o Senhor, nosso Deus também. Aleluia, o Senhor. Moisés na tenda contando a verdade, o povo aflito buscando a claridade. Com amor e paciência ele escuta a voz. Jetro aconselha, com sabedoria nos traz. Não faz isso só, é peso demais. Escolha homens tementes, eles serão capazes. A carga se alivia, o povo em paz, em comunhão, seguindo o que Deus faz. Aleluia, o Senhor é maior, sobre todos os deuses, ele é o vencedor. Quando o dia amanhecer, louvaremos juntos sem nos deter. O Deus de Moisés, nosso auxílio e paz, em sua presença o melhor nos traz. Aleluia, o Senhor é maior, sobre todos os deuses, ele é o vencedor. Encontramos a razão.